dia eu não sou. Segue sua vida e boa sorte com seu novo amor. Vai, me troca, beije outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza. Vai, me troca, beije outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Outra cama só pra você ter certeza que eu sou o cara mais foda do planeta. Pra tocar seu coração, JK Produções, bebê. Fala meu parceiro ali, Omar Cerqueira. Tamo junto. A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado. O beijo esfriou, congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Segue sua vida e boa sorte com seu novo amor. Vai, me troca, beije outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza. Vai, me troca, beije outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza que eu sou o cara mais foda do planeta. Que eu sou o cara mais foda do planeta. Vai, o Lima! Ao vivo.